Ubeda Mantovani, de Valparaíso, São Paulo, eu estou vendo agora aqui no site. Obrigada, Jesus, diz ela, por minha vida. Creio e confio na tua infinita misericórdia. Ela diz assim: contigo, Jesus, tudo posso. A tua mão pesou sobre a minha vida. Eu creio, já estou curada. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Louvado seja Deus, Alice. Obrigado pelo seu testemunho. E você pode agora, põe lá um testemunho no site. Ou ligue na plataforma, como fez a nossa filha lá. Bíblia aberta, cartilha de oração. Tua palavra está nas ondas do mar. Opa! Tua palavra está no sol a brilhar. Que bonito! Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está. Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está. Tua palavra é. Manda pra mim essa música, gostei! Vou colocar como canto de aclamação. O texto, Marcos 12, 13 a 17. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Então, mandaram alguns fariseus e partidários de Herodes para apanhar Jesus em alguma palavra. Logo que chegaram, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te deixas influenciar por ninguém. Tu não olhas a aparência das pessoas, mas ensinas, segundo a verdade, o caminho de Deus. Dize-nos, é permitido ou não pagar imposto a César? Devemos dá-lo ou não? Ele, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me armais uma armadilha? Trazei-me a moeda do imposto para eu ver. Trouxeram-lhe uma moeda. Ele perguntou: De quem essa figura da inscrição? Responderam: De César. Então Jesus disse: Devolvei, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E estavam extremamente admirados a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É, com muita frequência eles procuram confundir Jesus. O pano de fundo da questão era complexa, porque era uma questão política. No fundo era para saber se Jesus era contra ou a favor da dominação estrangeira. A resposta do mestre, aparentemente evasiva, revela sua visão da história centrada no reino de Deus. Não existe contraposição entre César e Deus, uma vez que são situados em níveis diferentes. O pagamento do tributo ao imperador é irrelevante. Quando este não cede à tentação de usurpar o lugar de Deus, tiranizando as pessoas. Deus é o Senhor absoluto da história. César tem que se submeter a Deus. A resposta, aparentemente superficial, de Jesus revela que ele se opunha a todo tipo de opressão e exploração, pois o Pai é um Deus libertador. Senhor, nós estamos na iminência da festa do corpo de Cristo. E vamos nesse momento nos debruçar, momento eucarístico, queridos filhos e filhas, aprofundando o tema da Eucaristia. Eucaristia é um sacramento. Um sacramento é um sinal visível, sinal instituído por Jesus Cristo, que confere graça à alma. A graça da Eucaristia é um dom maravilhoso de Deus. A graça faz nossa alma reluzir como a própria luz de Deus. Assim como o ferro em brasa somos chamados a deixar nossa alma incendiar de Deus. Queridos irmãos, quem recebe a Eucaristia, recebe sim o pão que alimenta, o pão que nos dá força no peregrinar. Quem se alimenta de Jesus não se cansará no caminho para Deus. Senhor, dai-nos sempre deste pão. Eu creio, Jesus, e quero recebê-lo em minha alma. Amém. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Na Eucaristia. Queridos filhos e filhas, neste feriado de Corpus Christi, não esqueça, é nossa gratidão a Jesus sacramentado na sua diocese, na sua paróquia aqui em Curitiba. Eu os convido às 15h a estarem comigo na Praça Tiradentes com Dom Perúzio e os bispos auxiliares, a festa da Eucaristia da Arquidiocese. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã, na Hora da Misericórdia. Traga mais um ouvinte. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41-3221-6050.